os irmãos Ellison e Juninho comandando o espetáculo no Águia de Fogo. Sinta só. Everybody telling me to, everybody telling me to, well everybody telling me to, all over America. Cadê o pato? Everybody telling me to, everybody telling me to. Eu vou gostar o pescoço do. Well everybody telling me to, all over America. I want the whole wide world to know. Olha aqui com a gente a Irene e a Ilma, lá de Pinheiro, de São Luís, obrigado. As irmãs. E o nosso amigo DJ Ítalo lá de São Miguel. E as cacetinhas de janeiro! I know this little girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know. But murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. Action with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Follow me. A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Say, girl, you're pretty. You face it pretty, but your character dirty. Girl, you just a act too flirty, flirty. You run to town thick and also hurry. And when you find your... Erlanzito de Grande do Mendes por aqui também. Alô, Erlanzito! Meu amigão! Obrigado, Fernandão! Também tá por ali pelo camarote, hein? A dona Ellen também. É a galera do restaurante que deixa a gente gordinho aqui, caru, né, meu irmão? Jorge Marão também tá com a gente. Fala, Jorge Marão! Murder, she wrote. Murder, she wrote. Na, na, na. Murder, she wrote. Watch her now stand still. You're not paying me like Bill. If you're testing ragamuffin, girl, you're going to get killed. Girl, keep wait. Cause you a crembe, crembe. And the lyrics when me talk, if me DJ girl come out. Because you nah shock out. And when you hear them ragamuffin, you have to jump and shout. Don't touch me gator. You're not paying me what I'm ready. Cause great is great, great. You're underrated. From me. Your pretty face and bad character. Meu amigo MC Thiaguinho. Alô, Thiaguinho do Shopping Periquita. Tá aqui com a gente. E abração especial, Thiaguinho, pra você. Tá aqui curtindo o som que ele dá valor. Ramon também. Ele e toda a galera reunida. O MC Thiaguinho. É Shopping Periquita. É o Pop Live. Deixa eu perguntar primeiro pra vocês aqui. Antes de eu tocar uma música muito bacana, que eu tenho certeza que a galera vai curtir. Quem é que tá gostando? Dá um gritão bem forte aí. É por isso que é muito bom estar aqui em Caru fazendo a festa com vocês. Agora tem uma música que ela mexe lá no fundão, lá no teu passado, meu irmão, que dói, viu? Agora é o seguinte, quem curte essa música aqui, quem já viveu esse som aqui, vai cantar bem alto, Elis. Vai, desgraçado. Se você for... Olha o que ele faz, meu irmão. É doido? Dale, DJ Elison! Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Obrigado, Valber. Mentiu, me usou. Dos moleque doideira. Toda a rapaziada da Barraca da Alegria tá aí com a gente. Obrigado, Rita. Você e a Lúcia. Um abraço. Quantos amores? Outro amor. Um. Outro amor. Dois. Outro amor. Três. Outro amor. São vários amores. nosso amigo Genivaldo da Foto G3, batendo sua foto, imprimindo na hora. Alô, Genivaldo! Genivaldo! Eu já vivi o amor e posso falar. Machuca, bebê. Ellison. Douglas, vai deixar bem escurinho pro palco, papai. Pra galera curtir na boa pista, maninho. Beleza. Alô, Rose. É o Rose Bombons. Aquele abraço, hein, mano. O Anão, o Thiago, o Popó, rapaz. Toda a rapaziada aí com a gente. Olha mais uma, Alisson, olha mais uma. Daquele jeito! Aí, DJ Alisson. Solta, solta. É o nome da emoção. Dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. E faço essa canção pra você, meu bem querer. Alô, Railton! Eu me lembro de tudo. Sem noção, tá aí com a gente. DJ Ellison. Doido, mãe. O Eliseu do Uber, Rojo Belém, lá do Guamá, no setor. Fala, Eliseu. Sem você na minha vida, vem e diz pra mim, baby, onde você está? O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me... Chiquinho, um abraço pra você, Chiquinho. O Léo Pop e toda a galera lá de Augusto Correia. Cidade que sempre nos abraçou com muito carinho, meu irmão. Estado do Pará. Eu queria o microfone do sapadão aí. Pega lá, pega o microfone lá com ele, por favor. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. Sabe quem, Alisson? Quem é dessa vez? Davi Produções, o nome da emoção. Eu não poderia deixar, Alisson, de vir abraçar também meu amigo Juninho, né? Já passei por aí, já lhe abracei. Arribia Davi! Davi! repartiu meu coração. E se pra todos não quero mais. Os cunhados do Melhora estão no pop! É o quê? Vitão, o quê? Vitão, o quê? Vitão, o quê? O quê? O quê? Esse é o nome da emoção. O Valinho Saltiniver, Silvane Juliane, Darlison Levi, Darlison, a galera de Açaí tem. Oi, que coisa boa! Acho graça porque não restou. Essa menina, inclusive, a gente pegou da Rede Globo. E a gente rola assim, ó. Urbano Produções, ele também é! É o nome da emoção. É o nome da emoção, nome da emoção. Vai sofrer. J. Ellison. Esse. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Nosso amigo Cristiano tá aí com a gente. Tentar do Maranhão Turismo. Filia. Alô, Cristiano! Eu te amo tanto, me custa tanto. Sabe o que é melhor, Davi? A humildade! A humildade que ela tem, a nossa águia, papai! Amas, amas, se tu ainda me amas. Eu só te peço o quê? Eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço. Mais uma chance, bora, DJ! Vai, garotinho! Eita porra, caralho, novinha, filha da puta! Sacudindo! Esse pop é muito doido! O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. As minhas que tem doida quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido, quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido, quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido, quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido, quando vê os cara doido. Olha o que ele faz, olha o que ele faz, olha o que ele faz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vanessinha, tá aí com a gente. E ela manda um beijo, um abraço lá no bloco, as Mapões, lá de Boa Vista, de Curupi. Alô, Vanessinha! No céu, joga as duas mãozinhas lá no céu. Vamos repetir a imagem que a gente fez há dois anos atrás aqui. Quem tava aqui vai lembrar. Joga as duas mãozinhas pro céu. As duas, as duas. E agora vai. Direita, esquerda, direita. Me ajuda, papai. Direita, esquerda, direita. Todo mundo vai. Direita, esquerda. Mais um. Direita, esquerda, explode! Vai, Alisson! Ame quando não merecer, hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo... Dali, DJ Alisson! Mas um dia se passou e a solidão... Valentino! Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Valeu, Flávio! Flávio Souza! Amor, não se nega. valeu pra você. Ele do Salão do Louro tá aí com a gente. Não, obrigado, Flavinho. Não valeu pra você. Dedinho lá no céu, dedinho lá no céu, dedinho lá no céu. Vai! Girando, girando, girando, girando! Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E... Bora, caruca! Quem é que lembra dessa aqui? Vai. Só sonzão, danadinho. Verdade, é isso aí com a gente. O nosso amigo Bugalho e o Joab dos moleques sindicados dos cachorrões. Pedro. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando vi sua voz, respirei aliviado. Muito amor! Tanto amor guardado, tanto tempo. A gente se prendendo à toa. À toa! Por conta de outra pessoa. E o quê? Só dá pra saber se a... Quem não tem hora pra chegar em casa, joga o bracinho pra cima e canta! Quem gosta de putaria, quem gosta de putaria, joga o bracinho pra cima, joga, joga, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Bora, DJ Alisson, manda, manda, manda. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Bota a pressão, danadinho! Pri, pri, pri, pri, pri, pri, pressão, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Hoje eu tô nesse clima. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock, mega rock, samurai. Todo mundo bota o braço pra cima, as mãozinhas assim também, ó, fazendo o sinalzinho da garra. Faz as garras, faz, faz as garras, faz, faz, faz, faz, faz, faz. E faz a garra do águia, e faz a garra do águia. E faz a garra do águia, pega sua presa e dá-lhe a picada. Ô louco, Alisson! Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. Dá-lhe a picada, dá-lhe a picada, dá-lhe a picada. E elas? As novinhas ficam loucas quando o águia dá-lhe a picada. Aí, batata. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Explodiu! Toma! Toma, bicada! Toma, bicada! Toma, toma, toma, toma, toma, bicada! Toma, bicada! Toma, toma, toma, toma! Pode copiar, pode vir com uma bazuca! Vai sacudindo os amigos lá da João de Deus do Guamá. Valeu! Valeu! Valeu! família sem noção. Alô, Astro! Astro! Bora amanhecer, galera! Agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com o meu coração. Mas eu sei. Ô, Davi, ô, Davi! Que em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. Pode chorar! Você chorar? Pode, pode, pode! Por quê? Eu vou voltar pra você. Pode chorar. E é isso aqui com a gente. Toda a rapaziada da Associação dos Peladeiros. Obrigado, rapaziada. Tá todo mundo junto. Ai. Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Esse é o nome da emoção. Viaja aí! Que não te procurei, simplesmente você apareceu. Mais uma aí, Vivi! Sucesso aqui no Pop Live! Lembre-se bem, eu tô contigo! Pra suportar essa dor outra vez. Viaja! Ellison. Em você a culpa que não. É o Pop no Maranhão, garoto! Tá! Pera! Um coração quebrado. Um, dois, três, vai! Que meu amor é bem maior que o medo de sofrer. Eu tô contigo, assumo o risco. Tiro! São prefeito Gilberto de Luiz Domingues. Sucesso. Chega mais aqui com o Davi Produções. Atenção, meu prefeito Gilberto. Chega aqui no Pop. Davi Produções lhe espera. Vinte embora! Onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é? Mais povo na galera! Segura, Alisson! Mais povo na Juninho! Mais povo na... Quem tá solteiro, dá-lhe soquinho pro céu! Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho! Todos a bordo! Quem vai amanhecer dá um grito! Vou fazer chover em cima deles! Vai! E aí, batata? Oi? Mais pólvora! Os entrosados estão aí com a gente! Valeu, rapaziada! DJ Lohan que tá tocando! Hoje não. Todos a bordo. Vou fazer chover em cima deles. Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Olha o meu amigo Fernando aí. Antes era o Fernandão, baixa mais o agudo, por favor. Agora é o Antes Fernandinho. Antes era o Fernandão, agora é o Fernandinho. Fernandinho, garoto que sempre recebe a gente com todo carinho. Assessoria de André Dourado. E a gente chama aí, Alisson. o Gilberto Braga, o prefeito de Luiz Domingues, pra vir aqui com o Davi Produções. Isso é sinal de coisa boa, viu? Te prepara aí! Tô de classe. Tá fora. Joga o bracinho pra cima, só quem tá feliz. Bate na palminha. Quem é de garota pera? Bate na palma da mão. Quem não é de garota pera, mas dá o maior valor de tá aqui em janeiro. Bate na palminha. Sente só. Alô, garota pera, joga a mão em cima. Alô, garota pera, joga a mão em cima. Joga a mão em cima, joga a mão em cima. Cima. Aí você tá brincando. Vai, se você. Você. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe fazer, se me desse amor. Ô Davi, essa mulher tá sonhada! Mas você vem e vai, eu querendo algo mais. E eu fico nu, mar caindo. Cê fica me iludindo. E eu fico nu. Será, Davi, que você garante dançar essa música com a águia? Essa música é com a águia, só essa, vai! Acende o palco! Aê! A rocha, menino, fino. Sentado aqui no bar, tomando uma cerveja, olhando o celular. E de repente... É por isso que é o nome da emoção. Ao olhar pro lado eu te vi Velhão, não deu pra disfarçar. Fingiu que nem me viu. Ele percebeu e sorriu. A minha lágrima caiu. Seu garçom, por favor, traz a minha conta. Pra ver tudo isso ainda não tô pronto. Tá doendo em mim. Seu garçom, avisa ela o quanto eu chorei. Mas também avisa que foi a última vez. Foi a última vez. Seu garçom. Ô Luiz! 98981. Meu parceiro Luiz, um abraço do Juninho! Sentado aqui no bar, tomando uma cerveja, olhando o celular. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Rocha! Não precisa de. Fernandinho, assessoria de André Dourado! O prefeito da história de Cândido Mendes. Mostra aí, Fernandinho! Ela é tipo diamante. E adivinha só. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade te guardar numa... Moça Bonita, o que, que é? Ela é toda, a equipe toda da Moça Bonita, aquele abraço, meu irmão! Que ela é toda, toda minha. Só as moças lindas, maravilhosas, toda, toda bonitas. Perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Prepare sua emoção. Daqui a pouco, você vai delirar com o voo do águia. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou e eu sou... Ellison. Obrigada. Ellison. Obrigada. Ellison. Obrigada. Esse é o nome da emoção. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei. Essa graça é batata. Arrocha! Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero, olha aí, Davi. Ir, quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. E a família Os Entroçados! Eu quero ir com você. Tem dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o Davi, que já foi. Cadê o prefeito Gilberto Braga, que não vem? Alô, meu prefeito Gilberto! Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Vem cá com o Davi! Fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? A sentir tirado. Nosso amigo Chavico, ele e o seu Madruga tá aí com a gente. Lá de Viseu. Valeu, rapaziada. Chamolinha no chão. Dale, DJ Ellison! Alô, Júnior! Alô, Rose Bombons! Alô, Christian! Naquele dia que ele me viu partindo, eu prometi pra você que voltaria. Super Pop! Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Já tinha decidido ficar rico. E aí, Fernandinho? Riquezas e colocar em você. Quero saber qual é meu compadre Renato, Renatinho. Vou te dizer, você é o meu ouro negro. Ao som das marcantes te amei. Não dá pra é sempre esquecer. Assim, na minha noite ele não aguenta, bicho. Do teu lado não me falta nada. Você é o meu ouro negro. Ao som das marcantes te amei. O que você vai fazer, Alisson? Vem aí, 15 anos da família sem emoção. Alô, Astro! É assim, ó! Bora contar um pouco da nossa história, Juninho! Até porque tá amanhecendo, joga! Rômulo, um abraço pra você. E Davi Produções. Direita, esquerda, US, US. Direita, esquerda, US, US. Sucesso, sucesso, simplicidade, sucesso. É o povo. Esse é de feita pra você. Você, não pare de dançar. dançar. Ei. Sinta a pressão do seu coração. É o Águia de Fogo, super pop, arrasta povo do Pará. O arrasta povo do Pará. Pará. A festa é boa. DJs Ellison e Juninho chegaram pra valer. No comando do Águia, fazendo a gente enlouquecer. A festa é boa. Olha o olhar sensual, rapaz, do Thiago da Triton. Metralhando, soltando fogo. E a... Tu é doido, me apaixono. O arrasta fogo, super pop, pega de fogo. Isso é mesmo muita hora. Com o bom do águia, a galera agita. E o super pop. E o Marquinho e o Bobinho. De bobo ele não tem nada. Você com o Análise! Joga o bracinho pra cima que tem novidades pra vocês! Em plena! 6 horas! Já, Elison! Já, Elison! Exatamente 6 horas da manhã! Joga o Brasílio pra cima! Todo mundo que tá feliz! Pra nossa águia! Bom dia! Ele vai no céu! Ele vai na terra! Ele vai no ar! Segunda-feira, oh, é pop, na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Que papo é esse? O pop toca qualquer dia da semana, bro! É pop! Jurinha. Exatamente 6 horas da manhã. E quem vai até 7 aí, joga o bracinho pra cima. Joga, joga, joga, joga. Mas pra gente fazer um som bonito, todo mundo batendo na palma da mão. Batendo na palma da mão. Vai, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. É o pop line, é o nome da emoção. Vigo, vigo, vigo. O jovem é o nome da emoção. Eu não vi, muito emoção. Yeah. eu não lhe falei. E o bonde dos 13! Alô, Diego! Alô, Capetinha! Ellison! Maltrata, meu DJ! E o popô, não! E o popô! E o Thiago da Driton! Essa Polândia. O amor chegou pra ficar. Você veio me completar. Bom dia, Jess. Polícia Militar do Estado do Maranhão! Essa música aqui me pediram muito, mas tu minha bandida. Agora olha essa aqui que eu vou tocar, presta bem atenção. Vai! É o seguinte, quando a gente lançou essa música, muita gente falava em casamento lá por volta de 2016, 2017 e nunca casaram. E agora em 2020, quem é que vai casar em 2020? Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Agora quem é que não vai casar nunca, bebê? Difícil dizer isso, né? Paro de pensar em você. Primos atribulados, meu casa. Fui marcado pra semana que vem, mas como é que eu vou... Você quer casar? Quer casar? Ah, sim. Thiago da Triton, tá aí, disponível, disponível, disponível, disponível. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Tudo isso. Mas meu coração não quer deixar. Cheguei, Mortadela. Ele chama. Mortadela tá solteira, ele precisa casar urgente. É seu nome que ele grita bem alto. Diz como é que eu posso ser feliz se você não está aqui. Deixa no batidão, deixa no batidão. Mais uma vez eu vou perguntar pra vocês: quem é que vai curtir até o final sem brigar? Sem brigar. Quem quer só festa aí, joga o bracinho pra cima. Aí a gente vai. Se for pra brigar, a gente vai ter que parar. Fiquem bem. O Romão quer uma mulher bonita pra ele brigar, Ellison. A galera aí da loja, moça bonita e família, o pop é o pop. O resto é conversa fiada. Tava no fluxo, avisei a novinha no galo. Sabe o que ela quer? Pega a tua gata, agora encaixa nela, encaixa. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Um, dois, três, vai! Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Olha o camarote lotado, a pista lotada, seis da manhã. Eu nunca vi isso aqui, meu irmão. Ninguém arreda o pé. Vamos descer você. Maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Aquecendo, vai. Aquece, vai aquecendo e vai detonando. Quem tá solteiro, bota a mãozinha em cima. Quem é sincero? Quem vai ficar muito doidão? Mãozinha em cima, mãozinha em cima. Quem não deve nada pra ninguém aí? Você me perdeu e agora chora. Meu amigo, já te esqueci, não quero mais você. Pois é. Olha aí, ó. Desculpe, amor, por te trair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Eu vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Nem vem. Pode vir à vontade, pode vir à vontade. Dizer. Tem uísque, tem cerveja, tem tudo aí. Vim à vontade. Sei que não mereço, enlouqueço. Se estou longe de ti. Mais uma, Alisson, mais uma, mais uma, mais uma. Vai, danadinho. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Novo namorado pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, e? Que eu ia pedir pra voltar. Que eu ia chorar por você, que eu ia. Essa é tua, Moisés. Pode ir pra cima, papai. Que eu ia pedir pra voltar. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não. Por isso que isso não pode ir além. E a equipe Vida Louca também ama. Primeiramente. Eu quero que tu vá, vá tomar no cu. A rádio toma conta da minha vida. Senta, senta, droga, fica. Esse é o nome da emoção aí, ó. Esse é o nome da emoção. Segundamente. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din. Vai, dá escusinha pra mim. Joga essa bunda pra mim. Vai, taca essa bunda pra mim. Joga essa bunda pra mim. Vai, dá escusinha pra mim. Joga essa bunda pra mim. Vai, taca essa bunda pra mim. Joga essa bunda pra mim. Vai, joga essa bunda pra mim. E terceiramente. Ah, o meu piro tá doce. Essa aqui é pra ti, Ítalo Podosque! Um, dois, três! E ele não vem sozinho, Elisson! Ele trouxe a mãezona dele! Alô, Ítalo! Opa, pai! Isso é família! É amor! É o Pop! Publicou em seu blog que ia sempre me amar. O nosso amigo Paulo Dourado tá aí com a gente. Irmão do prefeito André Dourado. Alô, Paulo! Obrigado, Bruno Alcântara. Hélio Breno tá aí com a gente. Valeu, rapaziada. O Gabriel da família Sapolândia. Aí, Diviseu. Alô, família Sapolândia. Um, dois, três, vai! Banda! volume dessa emoção junto com a turma dos sinceros. A piscina tá cheia ainda. Bora sacudir. Abração pra Camaris Branchão. Obrigado, Timão. Isso é Gabriel Diniz. E meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Meu filho, é verdade, gente. Só pra quem entrou 2020 com o pé direito, bota o braço no céu. Quem entrou com muita saúde, bota o bracinho pra cima. Mas olha bem, meu amor. Quem não deve nada pra ninguém. Joga, pula, sai. Quem é filho de Deus, sai do chão. Nosso amor. Imagem bonita. Voa, meu águia! E voando bem alto. Me abraça, espaço e instante. Me bate com teu corpo e me dá a força. E pelo espaço e instante. Obrigado, Timão, obrigado, obrigado. Que o céu azul. Pra quê? Pra gente voar. Sobre o rio Beirute, Madagascar. Meu amigo Genivaldo, foto G3 é foto de qualidade na hora. Digital. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima, obrigado de verdade. Joga o braço pra cima, quem é filho eu de Deus. Eu só queria que desse uma organizada aqui no palco, rapidinho. Tem muita gente aí, pode dar algum problema aí. Vamos descer, o pessoal em excesso aí, por gentileza. Isso. Na boa, Alisson, você, maninho! Todo mundo quer dar paz, joga o bracinho pra cima, bate na palminha, todo mundo amanhecendo. Ninguém deve nada pra ninguém, somente pra uma pessoa. Aponta pro céu, aponta pro céu, pra Deus, pra Deus, pra Deus, pra Deus. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Eu? Eu quero bem. Você me quer bem? Eu vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você. Libera aquela energia que tá dentro de você. Eu te adoro. Joga tudo pro céu. Vai, vai. A semana inteira. Pro garota VIP. Ai, ai, ai. Ricardo Tapera. Roberta Miranda. Dia 20 de novembro. Estou de volta. Bora, papai. Em São Luís, o bloco vai safadão. E quem vai me ver novamente? Ninguém dorme, Moisés. Vai, vai, vai, vai, vai. Pra você voltar. Só não levo Duda. Pra você ficar. Eu te amo. Eu te quero bem. Meu amigo Breno. Eu te quero bem. Alô, Breno e Alcântara. Todo mundo reunido. Pra você ficar. Eu te amo. Eu te adoro. Meu amor, meu amor. Sai do chão, que é o filho de Deus. Deus. Semana inteira. A gente ama. É o Duda dos olhos vendados. De jeito maneira. Não quero dinheiro. Um amor sincero é o que eu espero. Grito amor inteiro. Alma água gelada. Eu só quero amar. Perdeu, hein? São os anjos vidrados. Quem gostou faz barulho. Quem gostou faz barulho. É live. Live. Live. Live. Live.